5 5, vou direto no rumo de Pelô. Voando Pelô, 5 5 5. 3178, vou direto Duna. Vou direto Duna, 3178 a 3000. Deve ter sido o trip 5 5 5. Esse mantém a altitude de 3000, trip 5 5 5. 5 5 5 para 3000. 3178, desse mantém a 2000. 2000, 3178, 1012. Afirmo. Salvador, bom dia, TAM 3305. É o TAM 3305, senhor, para cópia. Sim, gente, autorizado Recife, nível 330, via pelo ISC 58, saída PUCA Transição Aru, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5004. 330, por isso que 58, PUCA, Transição Aracaju, 1935, 5004, transponder, OTAN 3305. Correto, chamo pronto estacionamento. Câmara, aproximadamente 3305. Oxalé 6313, chame Recife agora na frequência 1251, noteno 33 decimal 25. Oxalé 6313. Confira seu bem? O poderia confirmar a frequência para o 6303? 1251, antena 3325, 6313. Tripe 5595, controle. Escuta. Seu vetor, vou ir na prova da 250, se houver falhas, vou ir para cima da marcação 110, tripe 5595. Ativa direita 250, falha de comunicação, para cima da marcação 110, de o stand. Firo. Eu só confirmar para o trip e o tráfego e nos restringir ao que está aproximando pelo setor do sudoeste. Afirma ele mesmo. E vai dar uma esticada longa aqui pra gente, né? Três 178 confirmando a número 1, trip 5595 número 2. Papá, Tony, informar que o uniforme é número 3 na aproximação. TAM 3178, responsabilizar no curso do localizador. TAM 3178. Retornar no curso 3178. Trip 5595 esquerda, proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite lock 5595. Informa Mike uniforme e desse mantém altitude 3000. 3000 uniforme. Trip 5595 desse mantém a 2000. 2000 pé 5595. Hotel Charlie, mantém escuta, desse inicialmente o nível 050. Trip 5515, esquerda, prono 30, reporte localizador estabilizado. Esquerda, prono 30, reportará 5515. Romeu, Serra, Hotel Charlie, o controle, prossiga agora. Serra, Hotel Hotel Charlie, passou Cóquilo, perdeu contato com o Recife, se sente uma informação brava. Gente, autorizado descer via chegada manta, é o nível 050, até 5000. Ajuste no 0 no 2, aguarde procedimento LS X-Ray, acionando o modo idente, Papa Romeo Serra, Hotel Charlie. Teste até 5000, a mão e LS X-Ray, paga aí, Serra, Hotel Charlie. Firmo. 3178, a interceptação localizadora. Completo final do procedimento LS, torre 1186, bom pouso. 186, boa. Trip 5595, inicia adução para aproximação, cheque pré-pouso. 5595, iniciando. Uniforme, Mike, uniforme, desça via até a altitude de 2000. Uniforme, Mike, uniforme. Via até 2000, uniforme. Salvador, Ota 3, 178, estabilizado no ILS de 1,5 milha do externo. Ciente, cheque com o trem, chame final normal. Parte travada de chamar a final normal, 3178. Salvador, Zeque, seria possível ter uma torção de voadura? Inicialmente no rumo de Pelô. O Serra Hotel Charlie. Então, no rumo de Toque, no rumo de Toque, Serra Hotel Charlie. Direto Toque, Serra Hotel Charlie. Tá, localizador visual com campo, trip 5595. Flash LS, torre 1186, trip 5595. 186, 5595. Serra Hotel Charlie, agora estou autorizado direto Duna, descendo até 3000. Direto Duna até 3000, Serra Hotel Charlie. Final normal do 10, Tan 3, 178. Autorizado pouso, 110 grau 089. Repouso 10, 3178. Salvador, gol 1074 no 612 para pushback acionamento. É o 1074 no 06? Afirmo. Ah, chama para o táxi. Livre, chamará para o táxi. Gol 1074. Velocidade de aproximação, uniforme, Mike, uniforme. Reduzindo para velocidade de aproximação, 18,5 uniforme. Autorização de pouso. Mas eu escuto. Torre Salvador Cordial, boa noite. O papá, uniforme, Mike, uniforme. Boa noite, número 2 para pouso, chame final normal. Positivo, ciência número 2 para pouso, chamará final normal, uniforme magnifico. Tá, 3178, no solo 13, libere a direita, livre táxi, até a Mestre Juliette, seu portão será 07. Libre táxi, até a Mestre Juliette, portão 07, 3178. Pushback acionamento, OTAN 3305. 3305, portão 07, aguarde autorização. Aguardando. Checa trem autorizado, pouso 10 grau 08 nós. 5595, baixado, travado, visual. Chane disse mantém 2000, em Duna está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Serra o teu chat. 2000 em Duna autorizado ILS X-Ray, serra o teu chat. No solo 0 aos 15, libere a direita via Alfa, chame antes da Juliette. Ou melhor, prossiga via Kilo pro Pad 3. Livrando a direita via Alfa, Pad 3, 5595. Papá uniforme, Mike uniforme, pista livre, autorizado pouso 10 grau 099. Livre pouso, uniforme, Mike uniforme, sente. Para ingresso, tá 3178. Aguardar, 3178 da TAM. Solo, tá 3305. Se quiser, a gente pode iniciar o pushback, pushbackar para trás, de forma a deixar o 07 pro colega entrar aqui, só. Positivo. Tem um Boeing da Gol que está no 06 e fez o pushback aí. Deve estar com a cauda próximo aonde o senhor está. Coordene com a equipe de solo e, se for possível, chame o próprio táxi. Tá bom, então a coordenação está autorizada, a gente vai pushbackar para trás de maneira de deixar o 7 livre para o colega entrar e a gente chama para o táxi, o 3305. Tá aí, 05. Para o táxi, o gol 1074 com 95 a bordo, 3 horas e 52 até no galeão. Autorizado táxi via Pátio Uno Índia, ponto de espera da 10, gol 1074. Livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, gol 1074. Papá, papá, Mike, uniforme, Mike, uniforme, no solo 17, qual o local de estacionamento? Pátio 5, EVTA. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre Alfa, chame antes da Juliette, uniforme. Solo, chame a linha 234. Ocean Air 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída da PUCA, transição Aru, controle 199.35, transponda 5011. Autorizado Aracaju, nível 190, na Golf 677, PUCA Aru. A sua transmissão chegou baixa ao final, confirme. Autorizado nível de voo 190, na Golf 677, Pucaru, aciona 5011, transmissão controle 119.35. Correto, chame para o estacionamento. Tá, 3178, livre ingresso, portão 07. Livre ingresso 07, 3178. Torre Salvador, Papa Romeu Serra, Hotel Charlie, estabilizado. Papa Romeu Serra, Hotel Charlie, boa noite. Embaixo travado? Ainda não. Acuse contra embaixo travado. Estou aproximando do ponto de espera da 190, pronto, gol 1074. Ciente, mantenha o ponto de espera, pista 10. Gol 1074. Confirme, senhor? Ciente, mantenha o ponto de espera, pista 10. Gol 1074. Mantenha um ponto de espera da cabeceira 10, 1074. Na porta da Juliette, por favor, pessoal. Ciente, aguarde para ingresso e mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a Juliette, pessoal. Serra, Hotel Charlie, baixou e travou. Uniforme, marca uniforme, mantenha a posição antes da Taxiway Juliette, e não na Taxiway Juliette. Positivo, antes da Juliette, tá mantendo a posição. Papa Romeu, Serra, Hotel Charlie, autorizado pouso, 190 graus, 079. Livre pouso 10, Serra, Hotel Charlie. Gol 1074, acusa listando, Charlie 25, final, curta, pista 10. Tradição da aeronave final, gol 1074. Após o Cessna 25, autorizado a linha IMAT, gol 74. Após a passagem, está livre a linha IMAT, cabeceira 10, gol 1074. papapá, uniforme, Mike, uniforme, no solo, os 23. Liberei, confirmo. Papá Romeu Serra, Hotel Charlie, no solo, os 23. Liberou a direita, chame antes da Juliette. Confirma o seu local de estacionamento. O H da Aerostar. Gente. Voo no 074, pista livre, autorizado a decolar, 190 graus, 079. Livre pouso, gol 190, livre decolagem, captura 10, gol 10074. Salvador, tá 3305 para o TAC 78, 330 Natal. 3305, 330, alternando Natal, POB. 78. Livre táxi, ponto de espera no zero, tá 3305. Livre táxi, ponto de espera no zero, 074, decolou os 25, chame o controle em 119.35. Tenha uma boa noite. 119.35, obrigado. 10074, você também. Controle Salvador, boa noite. Voo 10074 vai cruzar 2.200 pés no perfil da saída Abor. Ok, para o controle. É o gol 10074, 2600 agora, boa a saída. Contato radar, vigilância, subindo para o nível 360, com código 5003, gol no 074. Afirmativo, 5003 no transponder, confere. Afirmativo, 5003, subindo para o 360, gol 10074. Gente, 10074. Táxi, cruzamento do pátio 1 até o pátio 5. Porém, chame quando estiver na Táxi Quebec para cruzar 197. Preciso falar na Quebec para cruzamento da 197, né? Tá 3305, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, 110 graus, 079. A linha decola da 10, tá 3305. Papá Romeu Sierra Hotel Charlie, autorizado seguir o. O uniforme, Mike, uniforme, à sua frente, é um Bravo Eco 9 Lima. Chame na Quebec para cruzamento. Chama na Quebec, Serra Passagem. Para, puxe e acionamento na posição 01, no Oceaner 6224. Autorizado no portão 01, chame pronto para o táxi, Oceaner 6224. Chama lá. Gol 10074, faça um cheque no seu equipamento, pois até o presente momento eu não recebo informação do código transponder. Recebe modo normal agora, senhor? 10074. Matheus, recebo. Agora é só o modo Charlie que demora um pouquinho a ter informações aqui. Ah, recebendo agora, cruzando 70, gol 10074, obrigado. Confere, 10074.